743, assume identificação, não tenho 380, vigilância radar. Thank you. 3358, call now, frequency 128, decimal 45. Quatro, decimal 55. Bônus 743, Matéria 380, vigilância. Na posição CRAC, Chime Brasília, bônus 24, decimal 25. Argentina 1133, repetindo. Argentina 1133, report position AUD to Brasília Center. Frequency 124, decimal 25, 4, 126, decimal 55. Overhead AUD. Position AUD. Frequency 124, decimal 25, or 126, decimal 1383, a senhora identificação, na senha 320, vigilância. Gol no 383, no reporte ultra-B de Léo, tem 124, decimal 55.